Então, pessoal, olha o tamanho da pizza aqui que eu vou comer aqui. Então, tô aqui, fazendo telepizza aqui. Legal, né? Então, meu pessoal, quero que vocês entrem nessa guerra comigo aí. Vocês pessoas de bem, vocês pessoas que enfim, estão lutando um bom combate. A gente tem que combater o chance. A gente precisa combater o chance. No chão, qualquer um pode se manifestar, qualquer tipo de criminoso. Eu sei que vocês precisam de liberdade de expressão, de alguma coisa, mas, meu caro, quem é da luz não se esconde nas trevas. Quem é da luz não se esconde nas trevas. Por isso que eu nunca participei de chance, de uma forma, né? Eu sempre meti minha cara, entendeu? Eu sempre meti minha cara. Sempre foi real. Claro que eu tive meu pseudônimo nessa ranita no passado, eu não queria ter sido alvo das feministas. Mas aí eu descobri que eu tinha sido, na verdade, que tinha me descoberto em 2009, esconderam e falaram assim, tem que focar as ações no Emerson, tem que destruir o Emerson. A própria Polícia Federal sabe disso, o delegado da Operação Intolerância, o Fulvio Cardinelli Garcia, sabia que eu era nessa ranarita desde o começo, entendeu? Você sabe o que você me perguntou, né, Dr. Fulvio? Então fica tranquilo. Tantas outras pessoas que me acompanhavam, né, o Toniel lá de Brasília, tantas pessoas. Eu não estou aqui querendo me promover, eu quero deixar apenas um legado. Entendeu? Eu não tô aqui por dinheiro, não tô aqui por nada, não sou prostituta. Eu não tô aqui por dinheiro. Entendeu? Dinheiro eu ganho trabalhando na minha profissão. Não sou prostituta, não preciso abrir as pernas por dinheiro. Entendeu? E eu tô aqui lutando. Vamos lá, é o seguinte, eu sempre deixei claro para vocês que o Olavo de Carvalho participava dessas naves e ele, o Jair Bolsonaro, né, foi um dos fomentadores dessa comunidade Homens de Bem, junto com Marcelo Aparecido Vera Mello. Tanto que o Jair Bolsonaro, ele, na verdade, ele é na. Como é que é? Na campanha agora para vereador, para prefeito do Rio de Janeiro, quando eu supostamente deveria me encontrar com o Jair Bolsonaro para poder entregar um dossiê pesado do Crivella que eu tinha, que envolvia assassinatos, inclusive, que eles me jogaram, né? O Emerson que é envolvido em assassinatos, mas porra, eles me jogaram aquilo que eles fazem. E o Marcelo Crivella foi um dos caras que fez um acordo com a Polícia Federal na época, segundo a Rafaela de Almeida da Silva, para poder encalar a morte do pastor Valdeci Paiva lá no Brasil. Aí, né? O pastor Valdeci Paiva queria denunciar todo um esquema de mensalão, máfia da sanguessugas e lotéis dentro da Igreja Universal, né? E acabou sendo assassinado a mando do bispo Leobaldo Viva Silva, pai da Rafaela, né? O padrasto da Rafaela, que segundo ela mesma falava, ele pedofilava ela desde pequena, né? E ela chantageava, extorquia ele até praticamente quando eu conhecia, ela tirava dinheiro todo mês dele, ela ia até a Alerja lá para tirar dinheiro dele, ele pagava a viagem, ele pagava várias coisas para ela, entendeu? Então assim, todos esses políticos, eles usam essas maves do submundo da internet, e eles usaram todas essas maves. Você pode ver que teve uma profusão de ataques violentíssimos contra mim, do nada. Veio esse Robson Otaguiar, que também é um Shanner pedófilo, Francisco Demício de Oliveira, outro Shanner pedófilo, né? Eu, o cara do Cauê Fechar, veio muita gente, cara. Entendeu? Todo mundo atacando a mim. E 55 Chan, Dogola Chan, todo esse pessoal aí veio com tudo pra cima de mim. Por quê? Porque eles são financiados por esses políticos, né? E aí chegou o Carlos Zambelli, Joyce Hasselman, e todos eles são bem conectados um com o outro. Eu quero que vocês saibam o seguinte: o Jair Bolsonaro, ele criou essas maves para que ele se tornasse presidente no futuro. A meta dele era até 2020 ser presidente. E ele conseguiu, através dessas falcatruas, através dessas maves que promoveram ele. Então, que estão no submundo da internet, que cometem todo tipo de crimes. Para quê? O que eles fazem? Eles fazem falsos flags, eles fazem cortinas de fumaça. Para quê? Para poder promover os seus candidatos políticos de estimação. Então, assim, nós temos que combater o chance. Porque, em primeiro lugar, essa constituição de merda comunista aí que vocês dizem que defendem, ela proíbe o anonimato. Entendeu? E se proíbe o anonimato, por que os caras estão se expressando no anonimato? Isso já é um crime contra a Constituição de cara. E eles estão lá fazendo isso aí. A Polícia Federal sabe do que eles fazem e não move uma palha. O único que foi preso ali de verdade foi o Marcelo Aparecido de Vera Mello, que era um pedófilo terrorista, né, um líder de todos esses Shanners, um líder dos Shanners. Ele tinha vários canais, ele tinha vários Shanners, entendeu? E não era só um Shanner, o Fire Shan e vários outros, era dele. Ele estava monopolizando a opinião na internet e estava trabalhando para vários políticos. Trabalhando para vários políticos mesmo, né? Ganhando dinheiro. E ele ganhou dinheiro para poder fazer um ataque terrorista nos Estados Unidos usando meu nome, a mando do Jair Bolsonaro, né? Aí chegou outras informações que teria uma outra pessoa envolvida como mentor também, que queria jogar no colo do Bolsonaro. Mas isso não cola muito porque A pessoa que me passou a informação aí no Brasil disse que o Jair Bolsonaro se encontrou no dia 9 de setembro de 2016 com o Marcelo aí no Rio de Janeiro. Entendeu? E isso é verdade, porque o Marcelo foi comigo pro Rio de Janeiro. E ele sumiu, ele simplesmente desapareceu. No outro dia ele já estava fazendo ataque em cima de ataque contra mim. Mas ataques fortíssimos, ataques violentos. Entendeu? Então assim, ele recebeu um sinal de alguém aí, de algum político importante, para poder me destruir. Então assim, por quê? Porque eu falei que eu iria denunciar a Igreja Universal até o fim da minha vida. E eu, porra, meu amigo, os maiores prejuízos que eu tomei, né, foram na Igreja Universal. A Igreja Universal é a maior lavanderia de dinheiro do narcotráfico aí do Brasil. A polícia sabe disso e não faz nada. Porque a polícia também ganha com isso, entendeu? E eu tô falando Polícia Federal. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Eles ganham com isso. Eles encobriram vários casos de assassinatos e jogaram pra cima de mim o que eles faziam. Vocês estão entendendo como é que a coisa é? Entendeu? É bandidos. Bandidos travestidos de farda e toga. Entendeu? Então por isso que eu saí do país. Eu saí do Brasil por causa disso. Perseguição política. Eu sou o primeiro refugiado. Primeiro asilado. Refugiado não. Porque eu tenho minha casa aqui com o meu trabalho. Entendeu? Eu sou asilado político. Né? Compro as coisas aqui com o meu trabalho. Eu não ganho nada do governo aqui. Tem como provar. Entendeu? Eu sou o primeiro asilado político do regime Bolsonaro. Então eu tô aqui, nós temos que lutar contra o chance. Você pai, você mãe, que tem teu filho, cuida. Veja o que o teu filho tá acessando no quarto. Você que tem pai, você que é pai e mãe, cuida da tua filha. Se você tem filho, muitas vezes não deixa cuidando da filha. Ele pode ser um pedófilo, influenciado por esses channels. É o que eu tô falando pra você. Toma muito cuidado, você que é mãe, não deixa sozinho sua filha, às vezes com seu filho, às vezes com, né? Toma muito cuidado. Os channels, eles influenciam a mente. Meu filho não jamais faria isso. Não. Se ele está participando de chance, ele é influenciado por esse comportamento. Toma muito cuidado. O próprio Malone, David Moraes, não era pedófilo. E saiu gravando um vídeo incitando que todos os pais viram isso para suas filhas e tal. Né? Para quê? Para poder se aparecer com os channels e ganhar visibilidade e ganhar fama com eles. Acabou preso. Com certeza. Mas ele se tornou pedófilo, inclusive continuava curtindo fotos de crianças. Por quê? Porque ele entrou nesse comportamento. É influenciável. Eles pegam essas mentes influenciáveis para poder incitar atentados, para poder incitar massacres. O cara sai, pega, compra uma arma, tira em duas, três pessoas e depois se mata. É isso que eles fazem. Que é para ver o lustre. E na verdade quem se promove com isso são esses pseudo-formadores de opinião, manipuladores, psicopatas como a Lola. Que ganha visibilidade com isso, né? E acaba profitando, né? Que eles dizem, acaba lucrando com isso, né? Com a desgraça alheia, né? O maior cúmplice desses criminosos são esses, né? Então, assim, eu tô aqui denunciando e eu quero que vocês, pais, tomem muito cuidado com seus próprios filhos. O seu próprio filho pode estar violentando a sua filha. Tomem muito cuidado com isso. Eles têm esse comportamento pedófilo, desgraçado. Veja, eles ficam falando para tentar me denegrir, para tentar me difamar. Dizendo que eu dava banho safado na minha filha. Deu bando de filho da puta, gente nojenta, gente imunda. Né? Pergunta pra minha ex-mulher, a Franciele, se alguma vez eu dei um banho que seja na minha filha. Quando minha ex me ofereceu pra dar banho, eu recusei. Por quê? Porque eu falei que não é certo. É sexualidade dela. Isso é a mãe que tem que fazer. E eu confio mais nela. Claro que alguém tem que fazer, alguém tem que limpar. Entendeu? Cuidado incapaz, né? Porque a pessoa não é capaz de se limpar, de fazer as coisas sozinho, mas eu falei, não, eu não. Entendeu? Não, desculpa, eu não faço isso. Nem passar pomada lá, eu passava. Entendeu? Então esses demônios, eu jamais vou perdoar vocês, agentes federais criminosos, agentes federais da Polícia Federal criminosos, que me incriminaram com mentiras, com tráfico de influências. Vocês são seres amaldiçoados, das trevas. Vocês têm que colher o que vocês plantaram. E eu tô aqui expondo. A única coisa que vocês vão ver de mim é eu expor vocês, entendeu? E ainda num derrier, né, no último, numa saída de cena, tentaram me mandar uma ordem de busca e apreensão lá, mas o próprio delegado da Federal teve a hombridade, teve a honra, o último, né, o Flávio de Palma Sérgio, teve a honra de dizer que eu não tinha nada a ver com a coisa, porque ele sabia que eu não tinha nada a ver com o negócio, porra, entendeu? Então, eu acredito que ele não seria canalha como o colega dele, o Flúvio, que foi um canalha, né? Mandou algemar sem oferecer qualquer tipo de resistência. Colaborei desde o começo, para você ver o quanto eles são canalhas. Juiz homossexual, Thiago do Carmo Martins, mandou um policial militar me dar um tapa na cara, lá na audiência de instrução e julgamento, né? Um policial japonês lá, que falou assim, eu tô te dando esse tapa que é a mando do juiz Thiago do Carmo Martins. Né? E aí, um ano depois que eu saí, me colocaram como um dos 10 inimigos do ativismo federasta do Brasil em 2013, né? Pra você ver, ganhei uma medalha, né? Porque pra mim aquilo era uma polemérica. Não que eu tenha nada contra os gays, não tenho nada contra vocês não, cara. Eles fazem o que vocês quiserem na vida de vocês. Mas é porque esse ativismo é um ativismo de pedófilos. Né? Eu se vejo o Luiz Motti gravando... escreveu um manifesto pró pedofilia, cara. Ele foi preso por causa disso? A Renata Júnior fez apologia a estupro e morte de mulheres brancas e foram presas? Tem outras ativistas negras dizendo que todo homem branco devia morrer. Você acha que eles são presos pela Polícia Federal? Por esses bandidos de farda da Polícia Federal? Cúmplices. Hã? Eu sei que eles estão castrados, sei que eles não podem fazer nada, que eles recebem ordem de cima, mas, meu caro, porra, tem que ter uma insurgência. Cadê uma insurgência? Vocês têm família também, caralho. Vocês são pai de família também, porra. Então quer dizer que a família dos outros que se fodem, vocês que se salvem, vão para o inferno, tá bom? Então, assim, pais de família, cuidado com seus filhos também. Seu filho pode estar sendo influenciado a estuprar a sua própria irmã, entendeu? Então toma, você que é pai de família, você que é mãe de família, fica esperto com teu filho. Às vezes ele pode estar sendo influenciado a violentar a sua própria filha. Toma cuidado. Presta atenção no comportamento, se eles andam brigando muito dentro de casa, se está acontecendo uma coisinha ou outra. Presta atenção. Se está acontecendo muita briga entre a sua filha e o seu filho, essas coisas, fica esperto. Fica esperto que está rolando algo estranho. Entendeu? E eu tô aqui. Meu amigo, eu não tenho medo de nada, de ninguém. Eu tô aqui e vou lutar até o fim, porque eu tenho a verdade do meu lado. Tá bom? Até mais, um abraço.